quem consolou sua tristeza. A Lucrécia está querendo o dinheiro do tio, o Onésimo, para reformar o apartamento, mas ele, pelo visto, não vai abrir a mão. Só que agora ela acabou de ter uma ideia para reverter a situação. O meu tio precisa de uma namorada, de uma mulher para amaciar aquele bolso e fazer com que ele volte a ser generoso. Mas a pergunta agora, dona Lucrécia, é quem, não é mesmo? Porque tem um monte de mulher aproveitadeira por aí que se aproxiga em ricaço só pra me ver lá bufunfa dos coitados. Olha, Rosalie, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, viu? E você tem razão. É de aproveitadora, basto eu. Eu digo, bastam elas. Aquelas oportunistas que adoram namorar velho rico só pra subir na vida. Por isso, eu preciso encontrar uma mulher que faça apenas o que eu disser. Não! Uma mulher não. Uma Rosalia. Ai, que tem eu? Você, Rosalia. Você. Ai, dona Lucrécia, é o quê? A senhora tá me assustando com esse olhar de psicótica. Sabe que, olhando daqui, até que você é bem ajeitadinha. Ai, agradecida, a senhora acha? Ai, você pode ser a mulher ideal pro meu tio. Eu, dona Lucrécia? Mas eu sou sua empregada. Ah, querida, mas você pode ser muito mais do que isso. Bom, a senhora tá dizendo que vai pagar hora extra. Que hora extra, criatura? Eu acredito que com banho de loja, umas aulas de etiqueta, um cursinho de português e uma boa maquiagem, você possa se transformar na dama perfeita pra arrebatar o coração do meu tio. E o trabalho? Ah, que trabalho? O trabalho aqui na sua casa, quem é que vai fazer? Ora, quem? Você. As aulas de boas maneiras eu vou te dar de presente na sua folga, é claro. Tá na minha folga e eu não vou ganhar mais nada por isso. Rosalie, minha filha, você não está raciocinando. Eu vou te dar a chance de deixar de ser uma borralheira e virar uma princesa. Pela lógica, você é que deveria estar me pagando por isso. Eu vou pagar é mico, isso sim, né, dona Lucrécia? Como é que é? Ah, deixa eu ver se eu entendi. A senhora quer que eu seja uma garota de programa pra que seu tio dê dinheiro pra comprar o seu piscinão. Piscinão não, criatura. Jacuzzi, meu bem, jacuzzi. E você não vai ser a garota de programa. Vai ser, assim, uma acompanhante. Uma companhia pra aquele velho morrinha. E aí? Vai cooperar ou vou ter que contratar outra doméstica pra fazer o que eu mando? Bom, já que a senhora tá me ameaçando com tanto carinho, né, dona Lucrécia? Como é que eu posso rejeitar, né? Ó, Madalena, o meu peito percebeu que o ar é uma gota comparado ao tanto meu. Assim começaram as aulas de etiqueta da Lucrécia. Rosalie, querida, o mais importante numa conversa não é entender o assunto. Ah, não é não? Não, o importante é fingir que você está entendendo o assunto, entendeu? Não. Por exemplo, titio diz algo como, a bolsa de Tóquio está caindo. O que que você diz? Eu digo que essa bolsa deve ser muito pesada para esse Tóquio deixar cair. Não, querida Rosalie, você sorri gentilmente e diz apenas, naturalmente. Naturalmente. Aliás, naturalmente pode ser a sua resposta para qualquer coisa que você não entender. Para qualquer coisa. Qualquer coisa, entendeu? Naturalmente. Ai, muito bem, Rosalie. Chega de aula de etiqueta. Agora vá pro seu quarto, que deve ser o meu tio e ele não pode te ver por aqui. Titio, mas que surpresa! Como surpresa, Lucrécia? Foi você que me chamou para vir aqui. Ah, é que eu sempre me surpreendo com o senhor quando aparece por aqui. Tão moço, tão conservado. O que que você quer? Eu, hein, tio Onésimo, eu não quero nada. Eu só quero sua felicidade. Vendo o senhor assim, todo bonitão, me dá até pena de não ter arranjado ninguém depois que a titia morreu. Ah, Lucrécia, você sabe como são as coisas. Eu não tenho muito jeito com as mulheres, né? Ah, titio, então vamos dar um jeito nessa falta de jeito? Porque eu tenho a mulher perfeita pra te apresentar. Você virou casamenteira agora? Não, titio, eu apenas conheci uma moça, a Rosalie. A Rosa! A Rosa é uma mulher fina, elegante, perfeita pro senhor. Muito obrigado, mas não. Titio, o que é isso agora? Não vai ao menos querer conhecer a moça? Eu estou muito bem sozinho. Ai, pode ficar muito melhor acompanhado. Tio Onésimo, dê uma chance pro acaso e conheça essa moça que poderá ser o amor da sua vida. Meu mestre! mestre deu a partida. É hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Será que ele vai topar? Saibam amanhã no próximo capítulo de Rabanada com Caviar. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Sons do Povo, aqui no Canal 1 da Antena Web, todos os sábados entre as 17 e as 19. Sons do Povo, com Sérgio da Fonseca. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de terça-feira da Leitura em Dia. Para hoje trazemos uma obra carregada de ação, aventura. Mais um thriller a passar por cá, chama-se Linhagem Sangrenta. Esta é uma obra da autoria de James Rowlands, que tem edição da Bertra. Em tempo de canícula, a convidar à sombra e ao romance do sossego, uma proposta para estes tempos de facto de evasão e de entretenimento sem cansar muito o cérebro. Neste género, neste tipo de livro, há autores que de facto trabalham esta questão da teoria da conspiração, da manipulação política, nem mais a propósito nos últimos tempos o que divulgou os segredos da Agência Nacional de Segurança Norte-Americana anda a monte fugido, e há coisas que aparentemente nos parecem completamente implausíveis e impossíveis. O que é facto é que por trás disto, como diz o povo, não há fumo sem fogo. Os mestres deste tipo de literatura, Tom Clancy, hoje já numa certa penumbra e desmontou a tenda do trabalho criativo, também o grande mestre, de facto, que também já não é vivo, Robert Ludlum, com o seu livro incontornável Mosaico Parsifal, têm hoje em dia como herdeiros assumidos Douglas Preston e Lincoln Child. James Rowlands já tem uma obra editada em Portugal, 7 ou 8 romances, e tudo ele girando à volta de uma agência, no caso a Agência Sigma. Depois tem outro tipo de aventuras, outras séries. De qualquer das formas, em Portugal o grosso da sua produção literária tem a ver exatamente com esta série Sigma. James Rowlands é o pseudónimo de James Paul Tchaikovsky, Ele nasceu a 20 de agosto de 1961 em Chicago, no Illinois. Ele é um autor muito famoso de best-sellers, pelo menos nos Estados Unidos, à volta da espionagem e teoria da conspiração. Ele tem como formação académica um doutoramento em medicina veterinária pela Universidade do Missouri, na Colômbia, em 1985. Tem um nom de plume, como dizem os franceses, James Clements, que é uma outra série mais virada para o lado da fantasia, e começou exatamente o seu trabalho literário a partir desta série de fantasia, que de facto também tem muito sucesso, mas cá em Portugal não tem qualquer tipo divulgado, pelo menos que seja do nosso conhecimento. Ele foi muito influenciado pelas leituras de juventude de Howard Carter, um autor das Amazing Stories, e depois também por Edgar Rice Burroughs, O Homem do Tarzan, C.S. Lewis, Narnia, Júlio Verne e G. Wells. São sempre ambientes exóticos. Ele é o responsável, foi ele que escreveu o argumento para o quarto filme da série Indiana Jones, o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Portanto, estamos aqui presente com uma figura que neste domínio tem alguns trunfos na manga, e quem lê este livro irá perceber um pouco daquilo que é a manipulação genética, a transformação biológica humana, o corpo humano, de maneira e modo a criar ou chegar à vida eterna ou àquilo que era o eugenismo hitleriano. É sempre a oposição, o bem e o mal, e aqui a ação começa no século XI, 11º, Jerusalém, com a formação dos templários, que ficam com um segredo, o segredo da vida eterna. Portanto, esta já é um tema muito batido, estafado. A princípio, a leitura provocou-nos algumas hesitações, mas deixa lá ver o que sai daqui, se o homem se safa ou não. Há sempre o mal e o bem, como dissemos, o demónio, aqui tem um nome também, Bahá'í Yisú, que em 1143 acaba por deixar esse testemunho da maldade ao último templário. Os templários foram exterminados e criaram, ou pelo menos esse sobrevivente criou, uma designação para uma seita secreta, confraria. Estamos na atualidade, a ação em 5 dias, Grey Purse, ele é o comandante operacional dessa tal Força Sigma, é chamado para resgatar Amanda Gant, que é nada mais, nada menos a filha do presidente dos Estados Unidos da América, que foi raptada no Corno de África, piratas que assombram um pouco os navios que, navegando nesta zona de África, Somália, Etiópia e Djibouti e regiões afins, e nomeadamente nas Seychelles. Ela é raptada, está grávida, e estranho-lhe o bebê para ser o exemplo típico, acabado e perfeito do futuro da espécie ou dos seres humanos. Só que o presidente Gant, James Gant, e toda a sua família fazem parte desta confraria. São eles nada mais nada menos que os herdeiros desse testemunho ancestral que vai passando ao longo dos tempos de famílias para famílias e vivem, como é fácil de perceber, no sul dos Estados Unidos profundo, aquilo que é a herança, o WASP, aquilo que ainda se mantém como uma das forças dominantes dos Estados Unidos da América. Uma leitura trepidante, muito rápida de fazer, convidativa para esses tempos, e depois a pergunta é: James Rowling safou-se ou não se safou bem com esta experiência? A julgar por aqui o sucesso editorial, sim. A leitura a meio é assim um bocadinho, patina um pouco, um bocado redundante, mas para verão, uma boa, excelente companhia, o tal copo de água fresca. Que estava sempre bem. Chama-se Linhagem Sangrenta, a obra que faz a leitura em dia desta terça-feira, da autoria de James Rowland. Muita ação e espionagem nesta obra, que tem edição da Bertra. Falta de companhia, já sabe onde encontrá-la. Sertanejo Bom Demais, com Dani Alexandre, das 4 às 6 da manhã, de segunda à sexta-feira, com as melhores melodias, aqui no Canal 1. As portas estão abertas. De par em par, claro. No Canal 1, trazemos-lhe diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse nosso momento tão profundo da Palavra de Fé, que nós procuramos, à luz da Palavra de Deus, aumentar a nossa fé, caminhar como verdadeiramente filhos de Deus. Hoje eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, nós meditemos sobre a família. A família é esse berço tão importantíssimo na nossa vida. Esse berço onde nós nos começamos a nos tornar gente. A família que é realmente o lugar mais sagrado que nós temos. A família que é um lugar de vivência do amor. A família que muitas vezes passa por suas dificuldades e muitas vezes nesse tempo é muito atacado. Por isso eu queria convidar você que hoje está me escutando, para que você olhasse um pouquinho sobre a sua família. A minha família como vai? A minha família como que está caminhando? Eu devo me perguntar, ainda mais, eu, o que eu tenho contribuído para o bem, para a edificação, para a melhor da minha família? Eu amo a minha família? Eu abraço a minha família. Eu começo a descobrir que o maior investimento que eu posso fazer na minha vida é vivenciar, ter uma vida familiar. É viver o amor que nos une na família. A família que não é só nosso, que o Filho de Deus, mesmo sendo Deus, quis ser, nascer numa família para nos mostrar como é sagrado a família. Ele nasce numa família onde tem José, onde tem Maria, onde a família vivenciam também suas dificuldades, como qualquer família hoje. Mas essa família de Nazaré soube cada vez mais vencer os seus desafios à luz da promessa divina. Então, nós precisamos também aprender a viver na harmonia das nossas famílias, onde os filhos aprendem a obedecer seus pais, onde os pais aprendem a amar seus filhos, onde esposos aprendem a amar um ao outro, sabendo que tudo isso é para o bem da família. Então, que Deus nos ajude, que nós amamos as nossas famílias. Muitas vezes nós temos dificuldade de convivência, muitas vezes a culpa não é a sua. Mas procura cada vez mais não deixar com que a família sofra. Procura, se precisa for, fazer o seu sacrifício para que a sua família seja uma família melhor. Para que a sua família seja uma família edificante. Faz a sua parte, doe um pouco mais do seu tempo, doe um pouco mais do seu talento para o bem da sua família. Então, a família tem que ser muito amada. É ruim quando nós começamos a fugir das nossas famílias. É ruim quando nós começamos a nos distanciar das nossas famílias. É ruim quando nós não carregamos, queridos irmãos e irmãs, um amor profundo para a nossa família. Que Deus abençoe cada família humana. Que Deus abençoe todas as famílias que estão passando por dificuldade. Que o Senhor não permite com que essas famílias se aniquilem. E você que está me escutando, oferece também a sua família nesse momento. Oferece com aquela pessoa que se tornou uma pedra de tropeço na sua família. Não é para odiar a pessoa, não é para maltratar a pessoa. Não é para excluir a pessoa, mas coloque essa pessoa em oração para que Deus possa agir na sua vida, para que Deus possa amolecer o seu coração, para que Deus possa lhe abrir os olhos, para que ele possa ver a importância da família e o mal que sua atitude está fazendo à família. Que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé, com o padre Amauri de Avis.